Será que já caiu um vento? Acordo olhando minha conta. Se pá que eu bolo um fino, será que eu fumo uma bomba? Demais nós se tromba pra botar as ideias em dia. Será que eu me relaciono ou só fico em putaria? Inveja bate todo canto, igual vento com clima gelado. Eu sempre foco do futuro, mas não esqueço do passado. Eu já atrasalado tentando contra, mas sou iluminado. Acendo o tubec na ponta, porque eu não fumo cigarro. Vários quer chamar atenção, uma paranga de 10 não é um oitão. Só Mandela e o grito do canhão, só paulada pra quem não tem visão. Movimento não para, 24 horas por 48, 24K brilhando no pescoço, um sorriso maroto, mesmo na bombeta da roupa. Claro que é São Paulo, capital das notas. Produto importado é a tropa, lucro, investimento e dobra. Cobra do elemento X que tá no débito de pó. Se não paga da B.O. Na favela a ideia é uma só, quem não pode errar é nós. Troca o kit todo de moletom e touca. Perfume exala uma lote na bolsa. Parte do traje é o back na boca. Grama é donzela, vai levar na bolsa. Branca e loirinha, as ideia é outra. PM sabe, o pai mexe com a bolsa. Conhece gente, disse, me faz popo até cala a boca. Quando já para, pergunta é outra. Onde comprou o celular é na vuxa. Tudo no nome, nem conta na bucha. Quer atrasar, se fuder, sem sua multa. Vou pro olho porque a vida é curta. Igual a saia dessa vagabunda. Joga pra cima e vai mostrando a bunda. Como que eu largo essa vida maluca? Bom dia, será que já caiu um vento? Acordo olhando minha conta. Se pá que eu bolo um fino, será que eu fumo uma bomba? Demais nós se tromba pra botar as ideias em dia. Será que eu me relaciono ou só fico em putaria? Inveja bate todo canto, igual vento deixa o clima. Eu sempre foco do futuro, mas não esqueço do passado. Eu já atrasalado tentando contra, mas sou iluminado. Acendo o tubec na ponta porque eu não fumo cigarro.